Bom, vamos lá. Olá, galerinha. Todos sejam bem-vindos, a galerinha aí, os amigos nerds em geral. Estou aqui hoje com um frarinho um pouco diferente. Estou muito feliz, muito animado. Estou aqui com um grande amigo, um irmão de infância, tão nerd quanto eu. Meu querido amigo Knight, seja bem-vindo à confraria. Dá um alô aí pro pessoal. Muito boa noite, pessoal do confraria, amigos nerds, ouvintes de geeks em geral. Isso aí. É uma honra participar pela primeira vez desse... nesse podcast. E eu acho assim, vai ser... se Deus quiser, o primeiro de muitos que vai vir por aí. A pauta de hoje é uma pauta bem interessante. A gente estava conversando já um tempo no WhatsApp, eu e o Knight, falando sobre que geração chata é essa geração mimimi, que é a geração dos anos 80 e a geração dos anos 90. E por que eu estou falando isso? Todo mundo sabe aí, no mundo nerd, que vai vir um novo desenho do Thundercats, chamado Thundercats Roar, que deve estrear aí em 2019. Vai ser produzido pela Warner e vai passar no Cartoon Network. Mas a gente ainda não tem a data específica de quando vai ao ar essa nova animação do Thundercats. E a galera da internet já tá pirando a cabeça, já tá todo mundo doido com o desenho, e o desenho nem estreou ainda. O que você tem aí para falar para a gente, Nath? O que você pensa aí? Bom, deu um problema aqui na introdução, mas eu vou de novo agora. Vai lá. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo esse programa. Isso aí. É com imensa alegria que estou mais pela primeira vez participando do primeiro podcast do Confraria. Isso aí. Amigos nerds, ouvintes geeks de todo o Brasil, vamos começar o nosso programa de hoje. Boa! E vamos já então, como eu estava falando, vamos falar sobre aí o Thundercats, que é a nova animação que vai vir aí, e a galera da internet já está fissurada, já está reclamando, essa geração chata que tem aí, mimimi, já está reclamando antes de ver o desenho, o pessoal já está julgando o desenho. E aí, o que você acha aí? Pois é, né, rapaz? É que a gente tava conversando em off, assim, durante a semana, né? É. Pô, a nossa geração, é aquela geração lá dos anos 80, né, que nasceu. Isso. Posso até considerar que tenha sido uma das melhores fases que tivemos até hoje. Mas, infelizmente, parece que a nossa atual geração parece que, sei lá, cara, tá meio problemática, né? Pô, demais, demais. E parece que é uma... Tivemos coisas maravilhosas e tudo mais, mas a nossa atual geração, a nossa geração lá da década de 80, o pessoal parece que parou no tempo, né? É, exatamente. Quer dizer, na nossa infância, os desenhos tinham uma linguagem pra gente daquela época, né? Exatamente. Assim como foi nos anos 70, anos 60, aquele desenho lá da Hanna-Barbera, lá da década de 60. Uhum. Entrando no meados dos anos 70 também, você vê que ali é um tipo de desenho animado, um tipo de linguagem totalmente diferente do que foi de anos 80 e 90 e assim sucessivamente, né? Exatamente. Mas assim, então, o que acontece? Falei. Não, pode falar. Falei. Não, fala, então o que acontece, né? Uhum. Cada geração tem seu... Cada criança de cada era tipo, ela tem as diferenças de uma para outra, né? Claro. Então, assim, você pegar um desenho como o Thundercat, ou como o He-Man, ou como, sei lá, Silverhawks, que foi o sucesso da década de 80, se você trazer isso para os dias de hoje, obviamente você vai ter que dar uma repaginada e trazer aquele conteúdo para os dias atuais, né? Claro. Que, pô, é uma coisa para a criança de hoje, né? Exatamente. Você não vai pegar um... Por exemplo, aquele Thundercat lá dos anos 80 lá, 84, 85, eu não estou lembrando muito bem em que era produzido. Tipo, você fazer uma produção igualzinha aquela, na hoje, bastante hoje, não vai ficar legal para elas. Exatamente. E eu acho que é isso que o pessoal não consegue entender. Cada geração, ela tem uma linguagem. Não tem como você obrigar todo mundo a curtir um desenho, uma série, um filme que foi feito há 20, 10 anos atrás e querer, 30 anos atrás, e querer que seja a mesma coisa hoje em dia. Isso é impossível. É uma coisa que não existe, cara. É, até porque você tem que ter uma coisa em mente, né? Só produções para criança, né? Sim. E o que uma produção para criança precisa fazer? Vender brinquedo, vender produto, vender lancheira, álbum de figurinhas. Então, como é que você, por exemplo, a gente, 34 anos, uma pessoa que tem 34, 35 anos, como é que ela vai querer que um desenho, inclusive no dia de hoje, seja para agradar um público, no caso, a geração de 30 anos para cima, que não consome esse tipo de produto? Não tem como. Quer dizer, o pessoal tem que se atentar a esses detalhes também, né? Não, com certeza. Então. O problema é que isso passa tudo quanto é esfera de entretenimento. Não só em filme, não só série, não é só em desenho, anime. Você vê que até mesmo no Tokusatsu acontece muito isso. Tem uma geração que ela é apegada demais àquela geração da era Manchete. Os caras só querem ver a mesma coisa de sempre. Aí se você vem apresentar Aí alguma. você. Fala. Sim. Se você for Tá, pode falar. apresentar, uma nova série para essa pessoa, né, dessa galera, dessa geração do mimimi, eles não querem nem ver. Eles já vão julgando o livro pela capa. Pois é. Justamente estou falando aí sobre o Tokusatsu que a gente está falando agora. Por exemplo, aquela era Manchete lá que a gente viveu lá, época de Jaspe e Tigre. No meio dessas séries aí, tinha lá o Lion Man, não tinha? Tinha sim. E você vê que o Lion Man é um seriado totalmente diferente daquilo que estava passando na época. Totalmente. Justamente. E a gente não tinha problema com isso, né? Ah, Naquela época. exatamente. Eu acho que entrou mais um aí no, na conversa. Peraí. Marcos? Não. Bom, Não, repete tudo aí, como você falou. não, vou continuar no meu probleminha. Mas volta aí que você estava falando do Lionel. Aí depois eu me digo. Então, o Almé era um seriado que passou junto com aquela leva lá de Tokusatsu dos anos 80. E era bem diferente dos outros. Totalmente. Por esse exemplo aí você tira. Que os Tokusatsu dos anos 60, 70 são diferentes daqueles Tokusatsu da década de 80 e 90 que a gente viu lá. E assim como os Tokusatsu da era 2000 são diferentes daqueles. Sim, cada Ou seja, geração pessoal. uma geração. Isso, então, aquela pessoa que assistiu naquela época, ela não se dá conta disso. Não. Mas eu acho que o grande problema é a pessoa querer exigir que as coisas sejam feitas exatamente igual eram feitas há 30, 20 anos atrás. Isso não tem como. Você tem que trocar o linguajar, você tem que evoluir a forma de fazer ou de contar aquela história. Não tem como você, apesar do Thundercats ser um desenho muito maneiro, e um clássico dos anos 80, para você jogar o Thundercat hoje em dia, você tem que mudar algumas coisas para ele se encaixar na história atual. Vamos retomar aqui da onde a gente mandou. Então a gente estava falando sobre. Até me perdi. Falando sobre. Então, o que o pessoal não consegue entender muito bem é que eles querem que uma parada que foi feita 30, 20 anos atrás, ela tenha o mesmo jeito de falar, o mesmo linguajar, o mesmo traço de desenho, era tudo igual a 20, 30 anos atrás nos tempos de hoje. Não tem como isso acontecer. É uma nova geração que está consumindo aquilo. Não pode se limitar a fazer uma parada para agradar meia dúzia e a nova geração que vai consumir os produtos, que vai assistir ao programa, ela fica deslocada nisso tudo. E aí é onde eu volto até bater na mesma testa de novo, né? O desenho do Thundercats novo é para as crianças de hoje. Exatamente. Não é para gente lá que nasceu há 30 anos atrás. A gente assiste porque a gente é fã, a gente é nerd, a gente gosta de desenho animado. Isso aí. Mas isso não foi feito pensando pra gente. Conquistar uma nova região de fãs, um novo público. Tem que agradar a criançada, que é isso que é pra dinheiro. É disso que a produtora sobrevive. Não faz as coisas por amor nem por caridade. Tudo é empresa, tudo tem que ganhar dinheiro. E eles podem até pegar carona nessa galera mais nostálgica de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, que vai acompanhar o desenho porque gosta do desenho antigo. Mas não quer dizer que você tem que fazer exatamente a mesma coisa. Isso que essa geração mimimi não tem como. Não tem como. É outra linguagem, é tudo diferente. E eu acho que é isso que essa geração não entende, sabe? Essa geração nossa, dos anos 80, dos 90, é um pessoal que vai pra internet arrumar confusão por causa de desenho animado. Por causa de produção japonesa, do outro lado do mundo. A gente pode colocar só por exemplo disso aí, o Batman. Sim. Tinha um Batman lá de 1966, do Adam West. Que nós somos fãs até hoje da série, não é isso? Isso aí. Exatamente. Então, esse Batman do Adam West funcionou muito bem naquela época. Exatamente. Que era uma coisa. Era aquela coisa da psicodélica, que é aquela coisa cheia de cores, uhum. E aquela coisa, aquela galhofada toda dos anos 60. Isso. Então, não tem como você fazer um Batman no dia de hoje, da mesma forma que foi feito naquele seriado. Sim. Imagina só como é que isso ia ser. Não, assim, você vai fazer, você vai agradar uma parcela de fãs. Mas você não vai pegar um grande público, por exemplo. Não tem como, né? Você. Não, não tem. Você fazendo um cinema hoje, fazer um Batman gordo, barrigudo. Aquelas galhofadas, aquelas fases de efeito. Não tem como. Para um seriado, não vai poder trazer isso para um cinema hoje, no dia de hoje, nunca. E é isso que essa geração. Ela não entende, cara. E assim, eles vão pra internet arrumar confusão, arrumar briga, porque eles acham que a parada tem que ser feita exatamente da forma que eles pensam, que eles imaginam. Assim, eu sou da opinião seguinte: cada um tem a sua opinião, beleza. Você não é obrigado a gostar da mesma coisa que eu gosto, assim como eu não sou obrigado a gostar da mesma coisa que você gosta. Porém, você tem que aprender a respeitar o gosto alheio. E ninguém tem o gosto igual. Se a pessoa ia pegar e ia ver esse Thundercats novo, que veja. Se a pessoa quer ver os Jovens Titãs de Ação, que é um desenho que eu sou fã pra caramba, eu morro de rir com os Jovens Titãs de Ação. Outro que é bastante bombardeado, né? Sim. Aí, por exemplo, se eu quero ver os Jovens Titãs de Ação, deixa eu ver os Jovens Titãs de Ação. Você não precisa ir pra internet bombardear o desenho toda hora, você tá reclamando que, que desenho de retardado, que desenho feito pra criança. Claro que é um desenho feito pra criança. E se você não gosta, é só não ver. Você não precisa acompanhar uma coisa que você não gosta. Eu não suporto Big Brother. Eu não vejo Big Brother. Simples assim. Se eu não gosto, eu não acompanho. Ah, assiste quem que é, ué? Hã? O cachorro falando aqui. Ah, mano, você quer ver uma coisa? Uma frase que eu acho até... Além de ser uma frase de baixar ela bem engraçada também, que o pessoal fala muito. Você sabe qual é a expressão? Não. Eu acho mais engraçado disso tudo. Fala aí. Qual é a expressão? É um suspense danado, né? Não tô bebendo já. Vai. Então, você sabe qual é a frase que eu acho mais engraçada que o povo do mimimi fala? É aquela frase de isso vai estragar a minha infância, vai estragar meu seriado. É, isso é verdade. Pô, meu seriado vai estar errado no lugar. Exatamente. Você assistir na hora que você quiser. Eu ia falar exatamente isso agora. Alô? Vamos lá, vai. Conseguiu captar o último áudio? Não, vai, repete de novo. Então parei, foi no... Falou qual é a frase que o pessoal mais gosta de falar. Ah, sim. Manda aquela ver. Frase do estragou minha infância, né? Estragou o seriado. Ah, sim. Mas daí é a maior besteira que o pessoal fala. E eu ia falar isso agora também. Não. Eu ia falar isso agora. E o pessoal reclama, mas a obra original, no caso, assim, original entre aspas, ela vai estar lá para a pessoa ver e rever quantas vezes ela quiser. Ela não precisa ver ela precisa implicar com o novo. É só ela deixar o novo em paz, então, e vai ver o que ela gosta de ver toda a vida. Ah, pode ver o dia todo, se quiser, né? Exatamente. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Exatamente, vai maratona, 24 horas direto. No YouTube, no DVD, sei lá, na cafeteira, na geladeira. É verdade. Mas o pessoal... Essa geração, cara, é muito chato. Tem hora que você tem que ter muita paciência. Porque o pessoal é chato demais. Infelizmente, uma frase que eu falei com você semana passada, repito ela. Pô, me dá vergonha dessa nossa geração. Sim, e eles gostam de culpar. Eles gostam de culpar e falar que a geração mimimi é a geração atual. Não é. Não é. A geração mimimi é a nossa geração. É a geração anos 80, é a geração anos 90, que acha que tudo tem que ser feito como era há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Isso não existe, cara. Muito se fala em geração atual é ruim, politicamente correta, mas... Tô chegando com conclusão de que é o contrário, sabia? A nossa geração é a mais grata que tem, especialmente no mundo nerd. Ela reclama de tudo, cara. Tem coisas que realmente tem que ser modificadas. Isso a gente não tem como não concordar. Tem coisas que tem que mudar. Mas outras coisas, o pessoal reclama tão, cara. Esse politicamente correto, até um certo ponto, eu sou a favor dele. Ele vai em cima sempre de tirar a graça da minoria. Então... É esse ponto, eu acho que tem que ser respeitado. Mas outras coisas que o pessoal reclama, que é coisa de retardado, que os desenhos de antigamente não eram assim, as séries antigamente não eram assim, os filmes não eram assim. Tempos diferentes, cara. Não tem como ser a mesma coisa. Hoje, você pega um seriado aí dos anos 80, que era o famoso na época, você vai ver que as histórias são bobas. Sim, algumas são bem bobas. Você vai ver, uma besteira aquilo ali. Sim, sim. Agora, assim, os Jovens Titãs, por exemplo, como a gente tava falando. Os Jovens Titãs, ele é um sucesso no cartoon. Tanto de crítica quanto de audiência. A galera curte pra caramba. E tem gente que reclama do desenho. Sim. E o desenho é bom pra caramba, o desenho é muito engraçado. Aí o pessoal quer comparar com os quadrinhos dos Jovens Titãs. Cara, aquilo ali é uma versão. Uh-huh. É uma versão. Ele ali não é o Jovem Titãs definitivo. É apenas uma versão voltada para o humor. Nada mais do que isso. É, o problema é o né? Como? Os Titãs, como a gente conhece lá dos quadrinhos, vão continuar no mesmo lugar. Exatamente, é só pegar lá os quadrinhos e ler. Não, tem que você ficar tirando a calça pela cabeça por causa disso, né? Não, o pessoal é muito cheio de mais, e não tem necessidade de fazer isso. É o famoso reclamar do livro pela capa. Nem leu o livro, mas já tá julgando o que vai vir. É o famoso criticante de assistir, né? Aí, por exemplo, um bom exemplo da geração mimimi que você assistiu também. Os Novos Trapalhões. Beleza, você não tem como fazer os Trapalhões no dia de hoje. Porque os Trapalhões brincavam. Faziam piada com racismo, faziam piada homofóbica, faziam piada botando a mulher pra baixo, então colocando a mulher como objeto. Tem alguns programas que fazem isso até hoje. Mas porque aquilo era um retrato da época, né? Exatamente, você já falou tudo. Na época, isso tudo era permitido. Hoje em dia, não é legal. Não é legal. Então, como é que você vai botar os Trapalhões para funcionar hoje em dia? Você tem que fazer uma adaptação, uma versão, como foi feito. Pô, os Novos Trapalhões é claramente uma versão do que tinha, e agora tem uns Novos Trapalhões que não é eles mesmos Trapalhões, mas ainda são Trapalhões. Dá para entender? E nem por isso é ruim, né? Não, nada disso. É muito legal o programa, eu gostei pra caramba. Mas eu já até ouvi falar aí, já li na internet, que parece que foi cancelado e não vai pra frente. Porque o pessoal reclamou tanto, o pessoal não queria assistir. Aí parece que a Globo desistiu de fazer uma outra temporada. O que é uma pena, né? É uma pena, porque uma geração mimimi do cacete, que nada tá bom. Que tudo tem que ser igual a 20, 30 anos atrás, aí não tem coisa que vai dar certo. Ah, não tem como, amigo. Se você não. Se você não se reinventar, se você não se atualizar com a geração nova, você fica pra trás. Exatamente. O mundo nerd, o mundo geek, é uma coisa que tá mudando diariamente. Se você não se atualizar, e o pessoal não aceita. O pessoal não aceita uma mudança que seja pequenininha. O pessoal já vai em cima e quer reclamar. Às vezes a cor do uniforme numa adaptação é diferente. O pessoal já cria uns tardalhaços na internet. E, cara, haja paciência. Bom, você falou aí em Titãs. Uhum. Até bom tocar nesse assunto aí. Sai umas imagens aí, né? De um live action, né? Uhum. Jovens Titãs? Isso, mas saiu uma série agora. O negócio não tá nem pronto ainda, o pessoal já tá descendo a lenha. Já tá malhando. O negócio não tá nem finalizado ainda, o pessoal já tá reclamando. Não, mas aí eu acho que são os videntes mães de nada que existem no mundo nerd. É aquela pessoa que bate o olho numa foto e já fala, isso vai ser ruim. Mas nem viu. Não sabe nem qual é o contexto daquela foto, mas já tá falando, ih, mas tá uma merda. Ah, e em cima de um negócio que tá nem finalizado ainda, né? Ah, não tem como, cara. O MacGyver. A nova série do MacGyver, eu não sei como é que tá indo muito bem. Eu vi alguns poucos episódios, poucas coisinhas, acho que legal. Não sei se tá indo bem na audiência. Mas já vi gente falando que ah, esse não é o MacGyver que eu vi. Esse MacGyver tá com carne de muito menino. Esse MacGyver tá muito Mas é claro que não tecnológico. era. Porra, óbvio, né? É o pessoal, cara. Tem que ter uma paciência, cara. Eu fui assim, tem um seriado, você sabe que é Super Máquina, nos anos 80, lá, que sou fã Ah, desde criança. Eu assisti a série com a mente aberta, né? Mas o problema é que a série é ruim mesmo, né? Nem por causa da atualização. Não, é verdade, é uma bosta de dar pena, mano, a série da Super Máquina Nova. É tão ruim que o próprio David Hasselhoff lá disse que a série passava na primeira temporada. É muito ruim É mesmo. dito e feito. Muito ruim mesmo. Mas não tem nada a ver pelo carro ser ultra tecnológico, né? Até porque tinha que ser mesmo. Foi roteiro. Sim. O Não, roteiro foi ruim. essa super máquina, ela parecia uma versão Malhação. Que é assim, tinha umas É, era paradas uma for... novelinha, né, de adolescente, né? É, tinha umas paradas meio forçadas, assim, de romancezinho do protagonista com a menina, aí depois tinha dos coadjuvantes, os secundários, começaram a ter relação. Sei lá, cara, eu não gostei. Eu achei muito ruim a série. Fala. Pegaram Velozes Furiosos, Né, fizeram um mix, pegaram Malhação, lá. pegaram primeiro pegar a Supermax jogar no descartador e saiu aqui ali que a gente viu. Né, eu não consegui nem ver a primeira temporada toda. Cara, eu vi os 17 episódios completos. Até mesmo pra ter uma base pra poder falar aqui, né? Claro, claro. Ah, mas ali, pelo menos eu posso dizer que eu cumpri meu papel de fã, porque eu fui lá e assisti. Corajoso, corajoso demais. Ah, tipo assim, pior quando você critica algo sem assistir, aí que é o problema, né? Quando Ah, você mas também é eu ruim ou bom. conheço muita gente que faz isso. Muita. Você entra no Facebook, tem mais de uns 40 por dia. Tem mais de 40 no Facebook comentando coisa que nunca viu. Ah, na Toconete tá cheio disso. Ah, de todos os lados, de todos os lados. Agora, voltando ao assunto que originou esse podcast que a gente conversou durante a semana. O Thundercat, que vai sair ainda. Eu gostei do traço. O traço me lembrou muito o traço do Jovens Titãs em Ação. Me lembrou pra caramba. Me lembrou também as animações atuais que passam no cartoon. Como é o caso do Steve Universo, o Fantástico Mundo de Gumball, o Clarence, todos esses desenhos que é da nova geração e é uma linguagem para essa nova geração. E por aí, te digo mais, vai fazer sucesso. Mas, com certeza, depender de mim, vai ter audiência. Eu vou ver. Eu vou assistir. Eu vou assistir assim que puder, com certeza. Sim, e eu tava lendo já, a Warner já falou que vai manter a premissa da série original, ou seja, vai ser o grupo que sobreviveu à destruição de Tandera e vai cair num mundo exótico, que é o terceiro mundo, que é governado pelo Mu'Ha. E lá eles vão ter que lutar contra o Mu'Ha e salvar os nativos lá da ameaça do Mu'Ha. Vai ser a mesma história, só que voltado para uma parada mais cômica, mais leve. E com a linguagem dos dias atuais, né? Exatamente, eu já vi montagem na internet, não sei se você viu, nesse Lion do novo desenho, sendo cortado ao meio pelo Lion dos anos 80, uma viagem, cara. E o pessoal aplaudindo, é isso aí, esse desenho é uma merda. E o desenho nem estreou, cara. Parada vai pra 2019, sem previsão ainda da data certa de estreia. Parece só em 2019, né? 2019, mas ainda não tem uma data específica de lançamento. Aham. Uhum. Não, e você pegar o Thundercats antigo, o próprio Lyle é uma criança. Sim. Um adulto. Aham. Uhum. Então, você não pode muito bem com a idade fazer não. Não, mas é o que a gente tá falando, é a geração mimimi. Eu só não quero saber se vai ter um bom roteiro, uma história legal. Eu só quero reclamar. Eu tiro como exemplo, eu não sei se você acompanhou, mas na época quando o He-Man teve uma nova versão em 2002, mais ou menos, ele tinha aquele desenho novo, era mais bem desenhado, ele tinha um roteiro bem melhor. A história, pra mim, dava de 1000 a 0 na história dos anos 80. E o pessoal reclamava daquele desenho pra caramba, cara. É que esse remake de 2002, ele puxou mais uma... Ele puxou mais pra ser parecido com a versão dos quadrinhos. Uhum. Antes da feira filmesco. Sim. Que é aquela coisa mais medieval. É, mas o pessoal queria que o desenho fosse exatamente igual era o desenho de 20 anos atrás, com a mesma linguagem. Pô, aquele finalzinho onde o personagem ia lá na telinha falar a lição de moral do dia. Não tem como fazer isso. Até porque isso não existe mais, né? Não. A gente tá falando, vamos evoluir, vamos fazer coisa nova, né? Vamos abordar outros aspectos que não seja... Sempre a mesma parada, a mesma coisa, a mesma forma, toda vez, cara. Tipo, se eu fosse seguir por essa linha aí, de mimimi, uhum. Eu tinha perdido um excelente filme, que é o reboot lá, de Ghostbusters, Caça Fantasma. Ah, sim, eu ainda não vi não, com as mulheres. Isso. Uhum, eu ainda não vi ainda não. É bastante engraçado, né? Sim, o pessoal reclamou pra caramba na época, não reclamou? Preconceito, né? Exatamente, porque Caça Fantasma não podia ser mulher. Caça Fantasma não é mulher. É, pois é. Tinha gente até pedindo a volta do elenco original, mas, cara, como pode ser possível? Não, e gente querendo boicotar o filme. Olha a mentalidade do fã a ponto de querer boicotar um filme porque trocaram e botaram uma mulher no lugar, cara. Foi uma aposta do diretor. O filme é até cheio de referências, cheio de homenagem ao filme original. E mesmo assim o pessoal meio que torceu o nariz, né? É. Eu ainda não vi, mas eu tô querendo assistir. Aí, o elenco é do SNL, americano. Sim, tem gente ali do Saturday Night Live. Isso, exatamente. Agora sim. Quer dizer. Fala aí, conclui. Quer dizer, são. Se pegar uma produção que fez um sucesso nos 80, 90, e querer e passar pro dia de hoje, infelizmente, vai sempre dar de cara com a geração mimimi que é a nossa. É, e tem que modificar uma coisa ou outra. Não tem como fazer. Igualzinho 100% era feito 20, 30 anos atrás. Não vai dar certo. Você vai agradar uma parte do seu público, mas o outro restante você vai estar perdendo. Não tem como. Até porque os produtores querem um público novo, né? Eles claro. Querem o mesmo público que foi a gente no passado. Não, eles querem abranger cada vez mais e mais pessoas. Mas olha só. O desenho precisa vender para criança hoje em dia, né? Claro. Mas ainda mais no Brasil, que existe uma lei que é proibido você passar comercial de brinquedo na TV aberta. Uhum. Tipo, até desenho foi banido da TV aberta. Verdade. Quer dizer, olha que situação complicada. Não, esse negócio. E outra coisa, aí a gente volta ao site. Tem gente que quer que Kamen Rider seja Kamen Rider igual o Black Kamen Rider foi há 30 anos atrás. O cara quer ver Sentai igual o Sentai era 30 anos atrás com o Change, com o Flash, mano. Não tem como, cara. Pelo amor de Deus, as coisas evoluíram. O público mudou totalmente. Você não tem como você conquistar uma nova geração fazendo parada exatamente como era 30 anos atrás. Era muito bom, era muito bom. Funcionou pra gente? Funcionou porque era a nossa época. Mas a nova geração, de repente, não vai querer consumir o Tokusatsu exatamente como era feito naquela época. Aí, é, você vê que no longo desse tempo, o próprio Tokusatsu ele sofreu pela falta de inovação, né? Porque já várias franquias já teve para acabar durante um período de tempo. No caso da franquia Super Sentai, que quase acabou no final dos anos 80, faz bem, né? Uhum. Já te me veio e deu uma sobrevida. Uhum. E agora a franquia, hoje, 2018, a franquia caminha praticamente assim, com as pernas bambas, né? Praticamente por mais de 40 anos, praticamente usar a mesma fórmula. Sim, o Sentai, ele ultimamente ele tá tentando dar uma mudada. Porque 40 anos contando a história da mesma forma, isso já saturou. Eu, particularmente, eu acho que o Sentai está precisando dar uma chacoalhada muito grande, como foi no Kamen Rider. Os Riders, eles evoluíram muito, muito. Da era Heisei para a era Showa, não tem nem como comparar as tramas de um e outro. E você vê que até a própria Saban jogou a toalha, né? Sim, saiu fora, né? A Hasbro agora que vai assumir o representante dos Estados Unidos. Uhum. Agora, vamos ver como é que eles vão trabalhar isso, né? Vão conseguir dar um gás novo na franquia, porque a fórmula desgastada dos representantes já tá refletindo em Power Rangers no Ocidente, né? E se o pessoal reclamar de coisa infantilizada, meu amigo, para ver Power Rangers que você vai dar um tiro na cabeça. Porque Power Rangers não é mais infantil ainda do que o Sentai. Posso dizer que as duas franquias estão se equivalendo. Sim, por exemplo, Lupin Ranger e Patranger, que é o atual, tem humor sim, mas tem um humor legal, não é uma coisa exagerada. Agora se você pegar o Ninja, meu amigo, Ninja é uma coisa de dar pena, mano. Ninja é muito infantil. E eu, no outro dia eu vi um pedacinho do Power Rangers, que é o Ninja Steel, adaptando o Ninja. É mais infantil e mais bobo do que o Ninja era ainda, pra ter uma ideia. Eu já não gostei de Lotage, hein? O anterior é isso? Eu tô por fora de Power Rangers. O anterior, que no caso é a adaptação de Theory Uger. Sim. É um monocense ao extremo. Aí eu falo, ou você muda, ou é complicado. E aí a geração mimimi começa a reclamar. Aí é muito complicado. Tem hora que eu não tenho muita paciência pra ficar vendo coisa no grupo de Facebook, não. É cada absurdo. Pô, tá muito chato mesmo. Pô, eu fui testemunho esse dia mesmo lá no grupo lá do fã clube de Chaves Chapolin, no Multishow. Os caras estão reclamando que a esquete do. Porque você sabe, né? Que tanto Chaves como Chapolin, tinha uma esquete antes do programa, né? Sim. Uhum. Você acredita que os caras estão reclamando que o Multishow tava só porque tava alterando a ordem dos esquetes, por exemplo? O original passa lá o Dr. Chapatinho, o Chapolin. Uhum. O Multishow inverteu. Inverteu. Ele passava o episódio do Chapolin antes e o Dr. Chapatinho no final. Cara, os caras reclamaram demais disso aí, cara. Pra você ver, olha como é que é a mentalidade dessa geração. Para e pensa. Tipo, que diferença vai fazer você alterar uma disquete por episódio? Não, e olha só. Para começar a história, Chaves e Chapolin eram séries que tava um buraco no SBT. SBT colocava no ar quando queria, a hora que queria. Tirava do ar, botava na hora que queria. Aí a Multishow vai lá, compra todos os episódios de Chaves, todos os episódios de Chapolin, bota na ordem bonitinho, não tem dublagem, eles dublam novamente. Exibem pra lógico, galera. Lógico, nunca foi feito isso no Brasil. Nunca foi feito. E o pessoal vai reclamar disso, cara. Porra, se dependesse do SBT, a gente nunca ia ver alguns episódios novos. Ia ficar toda a vida vendo a mesma coisa. E toda hora editado, cortado, eles cortam toda hora o episódio. Aí o cara vai lá na Multishow, pega, faz a parada dessa maneira que foi. Os caras querem reclamar ainda, cara. Ô, geração mimimi do caramba, cara. Pô, tem hora que dá raiva, né? Não, muita coisa. Tipo, o SBT passa Chaves é... Passa o mesmo episódio a cada 10 dias. Sim. Tudo cortado. O SBT parece que... Parece que possui um acervo... Acho que 220 episódios. Desde 220, uhum. Eles passam 120 episódios apenas. Ou seja, Passei... 100 episódios não passam. Aí... Só porque tá alterando a ordem de exibição, os caras reclamam. Aí se muda a dublagem, porque não tem como manter a mesma dublagem de 30 anos atrás. Tem dublador que morreu, tem dublador que nem tá mais na área. Os caras querem reclamar que não é a mesma dublagem. E a dublagem ficou muito boa. Ficou muito boa. Muito boa mesmo. A única que eu estranhei ainda um pouco foi a do Rubem Aguirre, que é o Professor Girafales. Mas não é ruim, é boa. Eu só estranhei um pouquinho, porque é um pouco diferente. Mas nada demais, já tô acostumando. É o veterano Mauro Ramos, dublador, né? Isso. Cara, ele tem uma voz parecida com a do Potiguara Lopes, o primeiro dublador do Professor Girafales, naquele episódio lá do... Pega esse charuto e me dê esse estilinho. Ah, o clássico, lembra? O clássico. A voz dele lembra um pouquinho desse dublador. Aham. Uhum. Mas aí você agora vê. O Daniel Vieira, que faz o Chaves, que faz o Bolanhos, ele tá muito bem, cara. Me surpreendeu. Sim, ele manda bem pra caramba. Eu também gostei. Também achei legal. Ele faz uma coisa bem próxima do que o Marcelo Gastaldi fazia. Sim, eu também gostei muito dele. Muito, muito, meu. Então, os caras... Como diz o ditado, os caras querem caçar tudo de ovo, né? É, exatamente. Vamos ver aí. O que mais que tem pra gente abordar aí de mimimi, que você lembra? De cabeça aí. Rapaz, todos os anos já foram bastante, né? Não, já é bastante. É, o pessoal dentro dessa atmosfera que saiu, o pessoal reclama que não vem mais séries pro Brasil, né? Uhum. Mas o que adianta vir séries se os caras estão reclamando? É, mas queria ver um padrão que não existe. Tipo, qual um empresário que vai investir em dinheiro? Porque Tokusatsu é um negócio caro. Uhum. Você trazer pro Brasil, caro pra você traduzir. Ainda consegui vender isso pra alguma emissora de televisão que praticamente não há interesse de comprar. É difícil. E aí o cara vai, olha pra fanpage lá na internet. Um monte de bagulho reclamando das séries atuais que é uma coisa feita pra criança. Exatamente. Mas tipo, o cara vai investir dinheiro nisso? Não, não vai. Não vai. É isso, dependendo dos fãs. Não vai nunca, porque um fã. Se dependendo dos fãs que a gente tem, não vai investir nunca, porque os caras querem mais do mesmo. Os caras querem ver de novo. Flash, Montezuma, Cybercop, Jiraiya, Jiban, Jaspion, Black Kamen Rider, Machine Man, é isso que eles querem. Agora, se você for trazer um Kamen Rider Gain, se você for trazer um Kamen Rider Build, tá bom pra caramba. Se for trazer um Hurricane Ninja, um Jetman, aí nego não vai querer ver. Você só quer ver as mesmas coisas do sempre. Agora não lembro quando foi o ano, se foi 2008, 2009, a RedeTV passou o Rio Kendo, o último Tokusatsu passou no Brasil. Você deve se lembrar disso. Lembro. Veio junto num pacote de anime lá que a RedeTV comprou. Aí tá, botaram o Rio Kendo. Pô, teve gente reclamando. Fazendo abaixo, querendo fazer até abaixo assinado pra tirar do ar e botar na RedeTV pra Sajaspa de novo. Cara. Ó, uma vez eu ouvi o Emílio Surita do Pânico falar uma coisa que eu levo pra mim como uma regra. Fã vem de fanático. E os caras são fanáticos ao ponto de ser retardado, cara. Na boa. Os caras misturam muitas coisas, cara. É aquilo que eu falo pra você, a nostalgia, ela é boa. Você curtir. As sete favoritas que você viu na infância. Claro, é normal, pô. Mas, pô, você não pode ser fanático pela nostalgia. Exatamente. Deixar isso cegar o bom senso. Você não pode querer impor. Os caras saem na rua usando calça a boca de cima e. Eu colhei aqui. Não, mas ele tá falando. Você não pode querer impor o seu gosto pessoal como uma verdade absoluta em cima de todo mundo. Não pode, não tem como fazer isso. Então, o que acontece? Minha opinião. Não tem como, você... né? Não. E aí a questão já não é nem mais gosto. A questão já é a pessoa... É retardada mesmo, né? Não, cara, não é boa. Entender que o negócio é um outro. Sim, exatamente. Querer que faça tudo como fosse feito nos anos 80. Reclamar, né? De um desenho animado feito para criança de hoje. Exatamente. Que eu... faça como se fosse para criança daquela época. Ah, eu falo o seguinte. Antes de reclamar, assiste primeiro. Dá uma chance. Se permita conhecer o novo. Pega esse Thundercat novo. Assiste 4, 5 episódios. Assistiu, não gostou? Beleza. Você não é obrigado a gostar. Agora, respeito. Não gostou? Deixa quieto, cara. Não fica na rede social reclamando, enchendo o saco toda hora, postando que o negócio é ruim. Esquece, cara. Finge que aquilo ali. Finge que aquilo ali não existe e larga de mão. Vai ver o seu Thundercat dos anos 80 e vê aquilo ali a exaustão. Vê de manhã, de tarde, de noite, na hora que você for no banheiro, na hora que você for tomar banho, na hora que você for trabalhar, na hora que você for fazer o que você quiser. Você assiste. A exaustão. Agora não vem encher o saco de quem quer ver um novo, de quem quer acompanhar uma coisa diferente. É só isso. A parada que você gosta, o original, entre aspas, vai estar sempre lá para você ver quando você quiser. Agora deixa o que é novo pra galera que quer ver o que é coisa nova, cara. É o que parece que virou moda agora a pessoa ser hater, né? Não, tem que reclamar de tudo. O haterismo tá na moda na internet. Não, tem que reclamar de tudo, fala sério. E esses desenhos atuais, eles às vezes têm umas mensagens muito importantes pra passar, sabe? Hora de Aventura tem parada de criança abandonada, de relacionamento de pai e filho. Steven Universo também tem uma parada de relação de mãe e filho, de crescimento, sofrimento. Tudo isso nesses desenhos atuais. Às vezes um desenho atual, ele passa muito mais... como é que eu vou falar? Ele passa muito mais valores, entre aspas, do que um desenho antigo. Não estou dizendo que um antigo não passa, não. Não estou dizendo que o antigo não passa, estou dizendo às vezes que o atual às vezes passa de uma maneira até melhor, uma linguagem mais nova para a nova geração. É, porque as produções dos anos 80, até aliás dos anos 90, passavam uma coisa assim, mais superficialmente, né? Não Sim. tinha profundidade que tem nos dias de hoje. Não. Porque as crianças de hoje. Elas estão muito mais exigentes do que nós fomos naquela época. É. Exatamente. Bom. Quer dizer, a gente naquela época precisava de pouca coisa para se divertir. Hoje em dia, criança é. Isso de 5, 6 anos, já tem smartphone de última geração. Exatamente. Já está entrando na internet, já está assim, antenada com o mundo, né? Exatamente. Então, como é que você vai produzir uma coisa nova, como eram os desenhos antigos, para as crianças de hoje? É, exatamente. Bom, eu acho que a gente já abordou mais ou menos tudo. Já está aí com quase 50 minutos de podcast. Eu acho que a gente já pode começar a encerrar por aqui. Meu querido e amado Knight, suas últimas considerações aí. É, quero agradecer aí a oportunidade de aparecer pela primeira vez no podcast com o Confraria, né? Para mim é uma honra. Primeira de muitas. Primeira de muitas. Irmão de longa data aí. Exatamente. Já estamos mais de 30 anos na estrada aí, né? É, é isso. A amizade de mais de 30 anos, nossa, com certeza. E olha que a gente é da. Olha, a gente é da geração mimimi, hein? Mas não é. Não é mimizento igual essa galera aí, não, hein? Pois é, nós somos os remanescentes dessa era. Exatamente. Isso aí. Gente, ó. Com certeza o Nath ele vai participar mais vezes com a gente. Essa daí é só a primeira. A gente começou rapidinho pra falar aí da geração mimimi. Se você tem algum tópico aí sobre a geração mimimi ou alguma coisa que vocês já viram, comenta aí embaixo nos comentários. Não deixe de assinar nosso canal. Assina o canal para dar aquela força pra gente. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Não esquece de tocar no sininho. Não esquece de tocar no sininho aí para receber as notificações sobre os nossos próximos vídeos. E a gente se vê por aí. Valeu, gente. Uma boa noite, boa tarde, bom dia. Até a próxima. Um abraço. Fui!